contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Meu maior desejo agora é amar-lhe, proclamar o que ele fez pra mim salvar.